These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Cochechada. Fast and começando mais um podcast foderástico, foderoso e na velocidade da luz e não sei o que. Toma lá. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Zé. E aqui é alemão. Olha a notícia aí, ó. Filho de biscate. Filho de um burro. Toma no seu cu. Fast and fuck news. Temos aqui uma notícia de título muito bonito. Xerife dá pintada na perereca e é afastado do cargo. Que porra é essa, cara? Isso aí. Raul Alvarado, que é xerife de uma cidade no Arizona, Estados Unidos. É legal. Nota-se que ele foi na Inglaterra, né? Nota-se que é a família dele é inglesa, né? Raul Alvarado. É, essa cara de mexicano é coisa do Chaves. Raul Alvarado, que é xerife de uma cidade no Arizona, Estados Unidos. Estava de saco cheio da vida. Não tinha nada pra aprender. Um marasmo danado. Nossa. Aí ele teve a torre. Estão gostando? Gostando? Marasmo danado, caralho. Toma no cu, caralho. Aí, ó, fodeu. Aí ele teve a tosca ideia, não tô inventando essa palavra, de se divertir às custas de uma peguegueca. Olha isso, cara. É, filho. Você pensa que é só aqui que tem isso? Nem aqui tem isso. Ou melhor, era um sapo. Era traveco. Ele pegou o sapinho que estava dando mole e pintou o bicho com corretivo líquido, sabe? Que porra é que isso, cara? Que bizarro. Pintar um sapo. Pintar um sapo. Amarrar a boca do sapo eu já até ouvi falar, mas... Ainda bem que lá tem bastante coisa pra fazer, né? Sim. Segundo pessoas que trabalhavam com Alvarado, que foi afastado do cargo, diga-se de passagem, ele também usou uma arma de eletrochoque no sapo por cerca de 5 segundos. Nossa, fritou. Parece que 3 segundos é basta pra derrubar um humano, se eu não me engano. Nossa, imagina que bósnia. Ele virou o sapo do avesso. Virou. Uma mulher contou que o ex-xerife, melhor parte agora, comentou que o... Uma mulher contou que o ex-xerife, a melhor parte agora, comentou que... Com... Lê essa porra aí, caralho. Uma mulher. Uma mulher contou que o ex-xerife. É a melhor parte agora. Comentou com ela o desejo de fazer sexo com o bicho. Que isso? E falava da tortura como se fosse um campeão. Tipo, torturei mesmo, caralho. Aí peguei um sapo. Ele Legal. Falou assim, eu vivo trabalhando. Faço nada nessa porra. Uma investigação interna foi aberta para analisar o caso. Renderizar o caso. Eu tô com uma peguegueca na boca, peraí. Uma investigação interna foi aberta para analisar o caso. O acusado se defendeu, disse que não deu choque no anfíbio, mas admitiu que gostaria de ter relação sexual. Cara. Ou seja, você imagina, o cara tá sendo lá processado, né? Vem alguém pra querer saber o que aconteceu, né? E fala assim, não, eu não dei choque em ninguém, eu quero comer o sapinho. É, não tem nada a ver. Ou seja, eu sou normal, né? Dá choque, eu não dou. E não é fritinho, né? Não é frito, é verdade. Você acha? Pô, mas se o sapo mija nos olhos dos outros e segue, imagina que lá no pinto, mano. Esse é bom pra caralho. E no bom pra caralho de hoje, gente, eu queria deixar registrado aqui que eu acabei de terminar um jogo foda pra quem tem Xbox 360 e PlayStation 3. Eu me indicando pra vocês hoje Castlevania Lords of Shadow, o último jogo da franquia, claro que da Konami, um jogo fora de série. Pra variar, o som é foda, o design de produção, o Perno Alemão puderam ver, é absurdo. Verdade. Achei o gráfico fraco. É. Aqueles caras que querem ser do contra, né? E assim, só que o mais importante é a jogabilidade, né? Porque teve gente que reclamou em alguns dos últimos Castlevania da jogabilidade. Esse, assim, não deixa nada a desejar. Aquele pessoal que é fã de God of War, por exemplo, que é todo mundo, na verdade, né? Combo pra caralho. Pra vocês terem uma ideia, terminei o jogo e ainda tem combo pra comprar. E não deu tempo de comprar tudo. Nossa. Então, assim, você vai... É, você tem... Você tá opções... comprudo, né? Ai, eu tô. Compruzudo. É. Cusudo. E, ó, o mais importante, gente, já que a gente tem que pagar pagar um absurdo de caro pelo jogo, né? E esse jogo vale a pena porque ele é grande, viu? Boa. Ele tem pelo menos umas 15 a 20 horas aí de diversão garantida. Então fica a dica aí. Toscos. De bengala na mão, nós começamos mais uns 5 minutos toscos. É. Bengala é nova, ele é balustra. O dele é geromba. Estamos aqui a postos com um ouvinte que tá molhadinho. Opa, na posição já. Com toda a frescurinha. Com o cu besuntado. Gastou um pote de manteiga. Ui! Vamos nessa então? Fala, meu querido. Quem é você? De onde você vem? O que você faz de melhor na vida? Estado enfim. Civil. Eu sou o José Júnior. Sou o Zé o mesmo. No Twitter, no Gmail, em Skype e tudo mais. Tenho 25 anos e sou técnico em informática e atualmente estou solteiro por opção. Ah, o José Júnior, então seu pai era o José, né? Sim, meu pai é o seu José. Seu José. Sem sobrenome, né? Tá certo. Meu filho, qual que é o seu episódio preferido do Tosco Chanchada? Olha, o que eu mais me caguei de dar risada foi o 11, cara. As situações constrangedoras. Foi foda. Eu acho que eu fui o primeiro até que eu escutei. E aí depois eu fui fazendo a maratona, né? Escutando desde o primeiro e tal, pra pegar a cronologia dos toscos, né? Defina o Fiuk em 10 palavras. Puta, 10 palavras é muito pro cara. Tem, esgotado. Posta, vai. Posta. Ok, qual que é a sua música preferida do Restart? Puta, nem conheço o nome de música de Restart, cara. Pra mim, Restart então, é só... cantar Restart? É? Puta, a única música que... Ah, eu não conheço nada do Restart, cara. Aliás, encontrei com o cara do Restart na fila de um brinquedo do Play Center, mano. Mudei de vida. Rolou um esqueminha ali, então. E onde você guardou o autógrafo dele? Não, as meninas que estavam na fila, todas começaram a olhar pra trás, perceber que era o cara, foi uma zona, aí eu saí da fila e fui pra outro brinquedo, velho. Mas nem um abraço você deu nele, cara? Nem participando do abraço grátis, eu dou um abraço nesse cara. Ah, que isso, cara. Vai lá, você votou no Serra ou na Dilma? Votei no Serra. Putz, cara, você perdeu um voto, hein? É. Perdi um voto. não foi eu que perdi voto. Tá bom, ninguém quer saber. A Dilma que não ganhou o meu, né? Me diga, Zé, quando você fez a dieta do abacaxi, funcionou bem pra você? Olha, é que tava escrito doses orais, né? Então eu não sei se eu usei certo. Ah, não, vai enfiar no cu. Ô, Zé, no Free Hug você já foi abraçado por trás? Olha, nos abraços coletivos sempre rola, né? Se fudeu. É. Como assim sempre rola? No Free Hug, quanto custa um abraço? Puta, a gente oferece e recebe de graça, cara. Mesmo que seja por trás, cara? Não, por trás por trás é consequência do abraço grupal, né? Aí você não vê, já tá por trás mesmo e fica. Ui! Ô Zé, me diga uma coisa, você já enfiou uma banana inteira na boca? Não, não consigo, cara, não consigo. Então já tentou, né, Zé? Já. Já. Qual que é o seu alcance em centímetros? Eu acho que são uns 20, hein? Nossa, é um metro, então. Ele não come uma banana, ele escolheu uma bananona. Você é pequeno mesmo, tá perguntando da altura, ô, seu tarado. Ó, canta uma canção. We are no... Não tem vergonha pior? Você já andou de bicicleta nu? Não, eu nunca andei de bicicleta nu. E pelado. Também não. Zé, complete a frase. Ó, mãe, vê se me manda um dinheiro. Que eu tô no banheiro sem nenhum papel pra cagar. Errado! É um cabaço. Eu sei que é mas eu não lembro, velho. Tá, ó, você gostaria de ser estuprado por qual integrante do Tosco Chanchada? Seu nono é o mais inofensivo aí da galera, hein? Vou arrombar ele! Você é pai do perna, seu nono? Que é o braço no cu dele. Qual é o seu site pornô favorito? Indica pra gente aí. RedTube, velho. Você come a coxinha pelo bico ou pela bunda? Puta, enfio tudo na boca, velho. Não sei nem que lado que veio. Coxinha, aquele salgadinho. Propor, né? Zé, me diga uma coisa. Sua mãe já encontrou... Sua mãe já encontrou pelo de saco no seu teclado? Se ela achou, eu não sei, porque meu teclado é preto, velho. Então eu não sei se ela achou, né? Nunca me falou nada a respeito. E você não é albino, por acaso, né? Não, não. Depois de queimar a arruela, quais são as suas primeiras palavras? Já foi? É um arrombado! É um arrombado coletivo. Então, vamos lá. Zé, levando em consideração que o objeto O, de massa M, velocidade V, temperatura T, pressão P. É uma pergunta muito séria essa, presta atenção, tá? Sim, sim. Parte com aceleração A, uniforme, em direção a seu cu, C maiúsculo, transcrevendo um movimento helicoidal, H, e atinge o alvo com força F de 10 newtons. Calcule o volume do seu grito de dor ao ser escorraçado. 42. É a resposta de todas as perguntas, né, cara? É verdade. Essa é o 42, pra quem não conhece, é o 24 ao contrário. É sinal que eu quero dar o cu de todos os lados, né? Zé, aproveite que você tem alguns segundinhos ainda no 5 minutos toscos e faça aí as suas considerações finais. Ok. Bom, acessem meu site, tem pouca coisa, mas é feito com carinho. É zéomesmo.com. Me adicionem no Twitter, zé.eumesmo. Eu também participo do Abraço Grátis, então tem o Twitter do Abraço Grátis, que é o Free Hugs Brasil, @FreeHugsBrasil. Eu queria mandar um beijo pro seu Nonô. Beijo pro seu Nonô. Beijo a minha rola, viadão. Viadão. Não, queria, da porra. Queria mandar um abraço também pra galera do Bicho, Descontrole Podcast, o Radiofobia e o Visão Histórica, cara. Tudo viado. São os quatro podcasts que eu mais escuto, assim, né? O Tosco, Descontrole, Radiofobia e Visão Histórica. Beleza. E também falar que daqui a um tempinho, não sei quanto tempo que eu tô editando essa porra ainda, eu tô lançando um podcast que chama Projeto 156 com alguns amigos, né? E eu não sei quando vai lançar, mas é só me acompanhar no Twitter e eu vou lançando. Maravilha. Isso aí. Doeu? Não, doeu pouco, cara. Doeu pouco, porque eu fiquei ansioso. 5 minutos tosco, demora mais de meia hora pra começar. pra gravar mais uma hora, né? Pra gravar mais uma hora. Era pra relaxar o esfíncter, a gente tava dando um tempo. Eu tranquei o esfíncter, foi foda. É pra entrar rasgando, né? É, rapaz. É pra sentir de novo, né, cara? Fazia um tempo que ele não sentia. É o fake virgin. É. Valeu, Zé, o mesmo, aquele abraço. Valeu, perna, abraço pra todo mundo aí. Até de mais. Graça, né? Mas vai pra lá. Abraço grátis, né? Vai pra lá. Falou, pessoal, abraço. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito engraçado! Tosco Indicação dessa semana, o Tosco Chanchada tem a honra, cara, de receber aqui um cabra. Olha. E vou dizer uma coisa, hein? Não é pouca merda, não. É o melhor imitador de Silvio Santos da podosfera. Mas quem falou que eu sou imitador? Sou eu mesmo. Foi o Correia. Estamos aqui com essa simpatia, um cara super gente finíssima. Estamos aqui com o Léo Lopes. Ah, Léo Lobo. Léo Lobo? Ai, olha, você sabe, né? Aquela coisa. E aí, seus vagabundos? Tudo beleza, senhor Léo Lopes? Cara, tudo muito joia, cara. Pô, vocês são malucos de me chamar aqui pro Tosco Chanchada, mano. O maluco é você de aceitar o convite. Caraca, velho. Pô, parece a realização de um sonho. Ui, mano. Afinal de contas, você tem uma reputação a lesar, né? Eu tenho uma reputação a zerar, na verdade. Léo, a gente começa perguntando o seguinte, por que o radialismo, cara? Radialismo, na verdade, não foi a minha escolha inicial, é a minha paixão de moleque, mas eu fui seguir outro caminho. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Até 5 anos atrás, eu era missionário profissional, cara. Não acredito. Como assim, cara? Eu era missionário. Com 15 anos, com 18 anos, eu entrei pro seminário de uma religião de origem japonesa. Olha aí, cara. E durante 12 anos, eu fui missionário profissional, assim, tipo padre, pastor e tal. mesmo, que assume uma comunidade pra cuidar e tal, entendeu? Caralho, esperava qualquer coisa assim. É, não, ninguém... Realmente a gente não ia acreditar. Ninguém acredita nisso. Lá ele aprendia Kung Fu Shaolin. Aprendi... Ah, sim, entendeu? Sim. Era Fung Fu, só que no meu, na verdade. A Saikyo-Do, né, cara? Saikyo-Do, meu amor, né? Dinheiro de ladinho. Não, mas assim, eu sempre tive lá envolvido também nessa parada. Assim, tinha casamento, eu ia fazer a locução. É, tinha lá algum treinamento pra dar pro pessoal que fazia a leitura. Ia lá eu pra fazer treino de respiração e tal. Então eu sempre tive envolvido nisso, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de compor, de cantar, de imitar. Desde 3 anos tem aqui gravação de eu fazendo imitação. Então é uma carreira que, assim, eu queria desenvolver mais o lado pessoal, né, o lado com as pessoas. E eu acabei sendo direcionado mais pra parte administrativa. Então chegou uma hora que eu já tinha morado no Japão, já tinha morado no Sri Lanka, já tinha morado na Bolívia. Aí a direção queria me transferir pra Costa Rica pra eu ir morar lá, entendeu? Caralho. E aí eu já era casado. Logo, eu era casado, já tinha uma esposa e um filho, ela tava grávida do segundo menino. Eu não queria mais sair do Brasil, eu queria aquietar o rabo aqui em algum lugar mesmo, entendeu? Aí eu falei, não vou, e aí é que nem militar, assim, dá tipo uma insubordinação, né, de você falar, não vou fazer e tal. E aí deu uma esfriada, eu falei, quer saber, eu vou separar a fé de trabalho, então pra não perder a fé, eu vou trabalhar com outra coisa. Aí eu saí, fui trabalhar com o que eu tinha de qualificação, que era a formação que eu tenho de tradutor e intérprete em japonês e inglês. Nossa, e aí, cara. Peguei a grana do fundo de garantia com 30 anos de idade e investi no curso de rádio. E aí que eu fui realizar o sonho de fazer rádio, entendeu? Então, é recente, assim, a minha parte profissional com rádio ainda é recente. Ô, Léo, e me diz uma coisa, o que é ser radialista hoje no Brasil, cara? É se fuder, cara. Suspeitei desde o princípio. Ser radialista hoje no Brasil é ser masoquista, é gostar de sofrer... É gostar de ter o toba, entendeu? Ardendo, coçando. Não, é uma profissão muito difícil hoje no Brasil, porque, assim, ela é regulamentada há muito pouco tempo, assim, não tem nem 30 anos. Acho que foi em 78, então tem 30, sei lá, 33 anos que a profissão é regulamentada. E a maioria das pessoas hoje que ainda trabalha com rádio não tem formação de radialista, assim, em escola, né? E pra falar bem da verdade, tirando o Senac e a escola que eu fiz aqui em São Paulo, a maioria das outras escolas que oferece é muita picaretada, entendeu? Os caras querem, sabe? Olá, você está aqui na sua rádio, embostando a voz, sendo os caras embostar a voz, né? Nossa, ficou lá no passado, né? Isso. Então, os caras acham. O alemão faz isso até hoje, no final lá fica ligadozinho. Então, mas é isso, ensinar que aí, pô, tem escola de rádio que eu já ouvi que tem aula de Silvio Santos, cara. Ah, fala da hora, cara. Hein? Você aprende, mas você vai aprender agora como imitar o Silvio. Viu, Santos? É assim, cara. É, tinha um cara que... Cara, eu preciso muito dessa escola aí. Não, ô Zé, eu e você, a gente podia abrir uma escola especializada em dar aula de Silvio Santos, cara. Olha só. A gente podia formar os covers de Silvio Santos por aí, olha só, já pensou? Porra, é o vamos tipo ganhar de dinheiro, coisa na qual a gente nunca pensa, é o né? Tipo de coisa que é certeza que vai dar certo. Certeza que vai dar certo. É a mesma coisa que abrir um poço de água no deserto. Querer vender sorvete pra pinguim, né, cara? Vai dar muito certo. É vender consolo pra São Paulino. Muito certo. Ô, Léo, mas me diz uma coisa, você ainda ouve rádio, cara? Eu ouço muito menos do que eu ouvia já, cara. Eu ouço menos porque o rádio tá muito enlatado, assim, né? O rádio tá, hoje em dia, tá naquele formato de tocar sucessinho. Ainda tem muito jabá, mesmo sendo crime, mesmo sendo proibido, mas ainda rola muito. Só que o jabá hoje em dia não é grana, o jabá hoje em dia é permuta, né? Então, a rádio realiza o show do cara. Aquele negócio, você sabe como é que funciona, né? Hoje em dia é na base do troca-troca, na base do escambo, né? E tem muito isso. E se você hoje fizer uma zapeada no dial de São Paulo, você vai ver que as rádios chamadas rádio pop, rádio jovem, elas tocam as mesmas coisas. E chegou a um ponto que eu, um tempo atrás agora, tava zapeando, e as 3 maiores rádios jovens de São Paulo estavam tocando a mesma música, no mesmo horário, velho. Nossa, que isso, cara. Uma tava começando, a outra tava na metade, a outra tava no final, assim. Certeza, entendeu? Que deve ser aquelas músicas que grudam, né? Tipo, não te trago flores. Sabe a música que jovem assim? E o pior é que a rádio fala que é exclusiva. Pior ainda, cara, é aquelas... Eu vou te esperar. Pior ainda, entendeu? É. Pior ainda. O Zé o mesmo não o conseguiu. O mesmo cantar. Não conseguiu lembrar de nenhuma música do Restart. Ah, ah, não, não conseguiu lembrar porque ele tá fazendo papel de bonitinho, entendeu? Ele tá querendo fica se bonitinho. Mostrar aquilo que ele não é. É um cabaço, emo. O que que ele é, seu nono? O que que ele é, seu nono? Cavá. Mas então eu ouço muito menos rádio do que eu ouvia, cara. Pra você ter uma ideia, hoje, o que eu ouço mais é podcast. E eu, antes de ser podcaster, eu sou um ouvinte, conto mais de podcast. Eu ouço muito. Eu sou obrigado a ficar 3 horas por dia dentro do carro, né? Indo e voltando pro trabalho. Então, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ano passado, quando um cara roubou o meu toca-fita lá, o meu CD player lá do carro. Faz tempo, hein? Roubou o tojo do carro. Tojo. Quando ele roubou o meu motorrádio ano passado. E aí eu comprei um que nem CD ele toca mais, que ele só toca pendrivezinho de MP3, né? Cartão SD e tal. E aí, meu, é garantia de ouvir pelo menos 2 programas, assim, por dia, daqueles que eu gosto, daqueles que são meus amigos e que eu acompanho. E hoje, pra mim, eu escolho. Então, eu tenho essa opção. O podcast hoje, ele dá essa possibilidade de você optar por aquilo que você quer escutar. Seja um programa de humor, de variedade, musical. Então, infelizmente, cara, o rádio tá morrendo. Se ele não aprender hoje com a internet, com o podcast, a se renovar, eu não vejo um futuro muito bacana pro rádio, não. Mas e as referências, Léo? Você tem referências, assim, de locutores e tal, da época do rádio? Não, não assim, no sentido de estilo de locução, né? Porque eu não gosto daquela locução enlatadinha, né? Então, se você ouviu Radiofobia, que é hoje a minha ferramenta de exercício de rádio, você não escuta aquele negócio, né? No Radiofobia, você ouviu não sei o quê, aquela coisinha, sabe? De o locutor que parece que tá com um arreio no saco amarrando, e ele tá falando. É, aquele negocinho. Ou se não, aquele locutor do sorriso, né? Da rádio popular, né? Aquela Band FM, você ouviu? Sabe aquela coisa? Não dá pra fazer desse jeito, cara. Na Band é bom demais. Olá! Não dá, cara. Não rola. Mas a minha referência são os locutores da década de 80, que foi a década que eu cresci, que pra mim foi a melhor década até hoje. Então, a galera do humor, cara. Serginho Leite, pessoal do Café com Bobagem, Oscar Pardini, o Zé Américo. Cara, eu vou falar um negócio que você não vai acreditar, mas João Kleber, pra mim, foi um dos melhores locutores, um dos melhores imitadores, cara, que o rádio já teve. Quem ouve o João Kleber na época aqui, o recente daquele programa dele de Rede TV, aquelas coisas todas, não conheceu o João Kleber na época. Zé, ele era o melhor imitador de Silvio Santos que já existiu, cara. Eu tô resgatando umas gravações, assim, dos anos 80 do João Kleber, e ele era muito bom. E Emílio, cara, Emílio Surita, na época... Eu ia perguntar exatamente isso aí, o pessoal do Pânico tem uma pegada legal, alguns ali, pelo menos. O tem, Ruiz, Emílio, por exemplo. Com certeza. O Ceará é foda. Hoje, o Carioca, pra mim, é um dos melhores humoristas do Brasil hoje. O Eduardo Sterblitz, que faz o César Polvilho, ele é realmente um cara assim diferenciado, apesar de não ser do rádio, ele é ator, mas ele é um humorista diferenciado. Agora, em estilo realmente de locução, cara, porque eu gosto muito de fanfarrice, né? Eu não gosto muito daquela coisa quadradinha. Então, aquele negócio do locutor falando muito certinho, assim, e aí, tudo bem com você? Como é que vai? E tal, não sei o que. Foda-se você, entendeu? Vamos ser felizes, sabe? Vamos sair do quadradinho e vamos fazer um negócio mais alegre e tal, e hoje em dia não tem muito, assim, quem você se espelhar, porque o politicamente correto acabou com o rádio, velho. Com tudo, na verdade, né? Que cara, envolve tudo humor, hoje. Né? Eu tava ouvindo esses dias um jornal aqui com a minha mulher na TV. Pessoal da Associação dos Negros Malamados, não sei da onde, que estavam putos porque botaram um livro do Monteiro Lobato nas escolas. E lá tá falando que a tia Anastácia tinha carne preta, não sei o quê. E os caras falaram que isso é onde já se viu botar um livro desse na escola, porque isso é racismo. Porque, nossa. Meu, isso é Monteiro Lobato, caceta. Sabe? Racismo é deles, né, cara? Bota um negócio ali dizendo, sabe, para os idiotas de plantão, esse livro foi escrito no começo do século XX, sei lá. E tudo agora virou o lado obscuro da força, sabe? Daqui a pouco a gente vai estar comprando um chocolate, o diamante obscuro, né? Aquele vai grupo de pagode. Afrodescendente, né? Raça afrodescendente, Então, o politicamente correto hoje em dia, você não pode falar de preto, você não pode falar de japonês, você não pode falar de baiano, você não pode falar de bicha, você não pode falar de... Retardado a gente até consegue, né, seu Nono? Eu gosto de falar no ouvido dele, rapaz. Fazer até fazer um carinho a gente consegue, né? Uma pessoa agradável. Eu gosto muito, cara, daquele humor dos anos 80, descompromissado. Minha maior referência é o programa do Djalma Jorge Show, cara. Nossa, era bom demais aquilo, cara. Aquilo ali era tutinha, sem limite, sabe? Rosana Herrmann fazendo os textos e a coisa mais politicamente incorreta do mundo, totalmente nonsense, sabe? Você imagina uma mistura de Monty Python com, sei lá, cara, mas no rádio, assim. E o Maestro Billy, ele era o sonoplasta do Djalma Jorge, né? Olha aí, essa eu não sabia, hein? Não sabia? Não, essa não. É, tem até gravações aqui que ele fala, sonoplasta Billy, sobe a melódia. É muito Djalma, Lies Jorge, Lies Show. Cara, essa é a minha maior referência, cara. Até hoje eu escuto. E o Wellington fazia o Paulo Jalasca também. Só que nossa, isso já... Nossa, cara, é bom demais. Cara. Já nos anos 90, mas eu ainda ouvia Paulo Jalasca. Então essas são as minhas referências. O que tem de mais retardado no rádio é o que eu escuto, cara. Eu gosto dele. Tá todo retardado ainda. Eu tô que nem o seu Nonô, cara. Não posso ver um retardado que eu me apaixono, cara. Ô, Léo, a gente sabe que você conhece muitos humoristas aí e tal, a galera do stand-up. E stand-up é relativamente novo no Brasil. Você acha que o stand-up comedy no Brasil ainda tem bala na agulha, cara? Eu acho que tem bastante bala na agulha, mas o pessoal precisa ficar com o pé no chão, sabe? Eu acho que o pessoal só tem que tomar cuidado pra não desvairar, né? Porque a gente fala que, hoje a gente chama de stand-up comedy, mas o Chico Anísio já fazia isso nos anos 60, o Sérgio Rabelo fazia isso nos anos 70, 80, o Zé Vasconcelos sempre fez isso no palco. Então, não é uma novidade totalmente fresca chegando aqui. Chamar de stand-up é novo. As influências americanas, né, de Chris Rock, Jim Carrey, não sei o quê, esses caras que fazem isso nos Estados Unidos nesse estilo, um banquinho, um microfone só, cara limpa, esse conceito é novo. Mas o pessoal tem só que tomar um cuidado, um pequeno cuidado, pra não se desvairar demais. Porque, assim, eu conheço puristas do stand-up, que são aqueles que não admitem nem uma imitação, nem uma entonação diferente da voz no palco. Ah, então, também? Tem, porque o stand-up Nossa. Original tem é assim. Tem também no stand-up. O nome disso é cabaço. Tem bastante cabacice no stand-up, infelizmente. Porque, assim, esses mais puristas, assim, o texto tem que ser do próprio o comediante, então ele tem que ser comediante e humorista, né? Humorista é quem escreve, comediante é quem interpreta, ele tem que ser os dois. Ele tem que ser humorista, escrever e contar a piada original. E, assim, tem todo o negócio de timing, punchline, espaço, respiração e tal. É uma arte, é uma técnica, é um negócio muito bacana. Só que tem gente que acaba exagerando. Eu, particularmente, eu não concordo com o fato de que tenha que ser totalmente A ou totalmente Z. É, eu conheço, por exemplo, o Japa, que era do Pânico, o Marcos Aguena, que é o nosso padrinho, que é o meu padrinho, foi graças ao incentivo dele que eu investi o meu fundo de garantia num curso de rádio. E mesmo sabendo que eu ia me fuder, fui lá e fiz. O Japa, ele é radialista, ele é ator e ele é humorista, um dos melhores imitadores. Você sabia, Perna, que o Japa, ele fazia as vozes dos bonequinhos do Cabaré do Barata nos anos 80? Ah, vá. Você lembra do Cabaré do Barata? Oh, que tinha aqueles bonecos de borracha do Jep Maia, dos políticos? Lembro porra nenhuma. Você tem quantos anos? 18? Pra cá? Tá se fazendo de jovenzinho agora. Eu tenho 30 anos aí de pura falta de memória, meu querido. Mas sabe o que é isso? É a cachaça que acaba com a pessoa. É verdade. A cachaça que acaba com a pessoa. Mas, assim, o Japa, ele faz um humor diferente. Uhum. Porque ele permite personagem, ele permite esquetes de humor. E, ao mesmo tempo, tem o texto de stand-up. Eu acho que o brasileiro, ele tem que se adaptar. Tem espaço pra todo mundo. E as pessoas não podem brigar entre si, cara. Porque... se for tão desunido quanto é, por exemplo, dentro do rádio, tá fadado a terminar também. Tem muita gente boa por aí. O Rafinha Bastos e o Danilo Gentili acabaram de inaugurar uma casa em São Paulo chamada Comedians Club, na Rua Augusta, seu Nonô, na Rua Augusta. Eu gosto de lá, hein? Eu já fui muito lá, rapaz. Muito bom, ali. Fui lá, na Casa Gabi. E lá eles vão ter espaço também para novos talentos, vai ter show sempre, é um espaço assim, porque sabe, o Perna, hoje em dia, o cara que quer fazer stand-up e começar, ele tá disputando o espaço com o garçom, com o bate-papo, com o pessoal que fica jogando baralho. O pessoal começa onde? Começa no barzinho, começa na pizzaria, começa no boteco. Olha aí. Sabe? Então, agora, finalmente, os teatros estão abrindo espaço, algumas casas estão cedendo uma noite só pra isso. E aí o público vai pra ver essas pessoas realmente, e aí consegue aproveitar, respeitar e dar o valor que tem, né? É difícil, é muito difícil. Eu comecei a fazer também, não consegui continuar. E 2007, cara, quando o Japa começou, eu comecei junto com ele. Olha só, aí, hein? Só olha, que aí, e onde tá o Japa hoje, cara? O Japa, hoje ele trabalha na TV, no SBT, na produção do Ratinho, né? Nossa. Ele faz lá o Jornal Racional. Ele faz o Jornal Racional, ele tem o site dele, que é o portal do japa.com.br, e ele produz muito para fora de São Paulo. Ele tem os quadros que ele produz e vende para outras rádios aí do Brasil, né? Continua mandando brasa, mas você vê, é um cara que poderia estar fazendo muito mais se o mercado absorvesse pessoas que são muito boas. Então é isso, cara. Às vezes o mercado valoriza meia dúzia de medíocres, e quem é bom pra caralho fica fora, entendeu? É verdade. Léo, duas em uma agora, tá? Primeiro, como surgiu o Radiofobia e até onde ele pode ir? O Radiofobia surgiu de um trabalho de direito dentro da escola de rádio, aonde a gente tinha que fazer um programa de uma hora falando sobre o fato de um cara que tinha sido preso por bater uma bronha na fila do banco. Eu lembro. É, o seu Donô tava lá, eu acho. Estava lá. Isso foi aí... quando mesmo? Não lembro. Foi em 2000. Eu tava pelado, era por isso que o cara tava batendo uma bronha. Eu retardado. Aí a gente teve que pegar essa notícia e, assim, como falar sobre isso no rádio, tendo estudado sobre direito, sem dar problema de processo e tudo mais. E aí a gente fez um programa de humor pra falar sobre isso, onde tinham lá personagens que iam discutir esse assunto. A gente fez lá, um cara fez um travesti que era sexólogo, a outra fez a... representante da comunidade de pompoarismo para terceira idade. Nossa, a gente criou um monte, um estudante cabaço, teve também. Então a gente criou isso e fez um programa de uma hora, e aí eu fui o operador de som do programa, fiz as vozes das vinhetinhas, e a gente produziu o programa inteiro, diferente dos outros amigos que usaram coisas prontas, né? E ali eu perguntei pra galera, ó, da escola, se alguém tinha interesse por fazer daquilo um projeto. Ninguém tinha. Eu peguei o projeto pra mim, segurei até o momento que eu vi que no rádio eu não ia sair. Então aí, em 2009, cara, final de 2008 pra 2009, eu conheci o podcast, e aí eu vi que eu já tinha um home studio já em casa, com conhecimento técnico do software e também da parada da locução e tal, resolvi tirar o Radiofobia da gaveta e transformar ele em podcast. E a segunda parte da pergunta, eu acho que a gente, cara, o limite é... o céu é o limite, velho. Ano que vem a gente vai estar na Campus Party, fui convidado a participar como palestrante na mesa de debate de podcast... Ai, tá virando elite já, semana, meu bem. Essa semana agora, não sei se já foi ao ar ou se vai ao ar, mas fui convidado para participar também de uma palestra sobre podcast na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo. Nossa. A gente tá montando uma empresa, uma pessoa jurídica, pra gente prestar consultoria, pra gente prestar serviço de áudio, enfim, eu quero fazer disso a minha vida, não sei quanto tempo isso vai levar, eu acho que tem possibilidade. Não como tá hoje, tem que mudar, tem que ampliar, porque hoje em dia ainda ninguém se interessa em anunciar em podcast. A gente também não deve ficar dependendo de anunciante ou de banner, programa de afiliado. Eu acho que a gente tem que gerar conteúdo, a gente tem que multiplicar o conhecimento que a gente tem, entendeu? E qual aí, é a sua visão hoje, Léo? Do quê? Sua visão hoje sobre o podcast nacional. Eu acho que o podcast nacional tá numa fase muito bacana. A podosfera é extremamente unida, mas o Jurandir Filho já falou isso uma vez no Radiofobia 31, parte A e B. A gente discutiu isso com um monte de podcaster, que assim, a podosfera ainda é unida enquanto ainda não tem grana envolvida. Pode crer. A hora que tiver grana no meio, não sei o que vai acontecer. Eu sei, cada um por si. É, entendeu? Então, quem puder, né? Hoje a gente tem aí o Jovem Nerd, o Azaghal lá no Nerdcast, que já vivem disso, mas eles não fazem só podcast, eles têm uma empresa por trás. Exato. A empresa é um business, então é editora, vende camiseta, eles realizam ARG para empresas, é um negócio, entendeu? Então, se você tem a vontade vontade, ou disposição, ou sonho, seja lá o quê, ou cu, né, porque é um risco, pra transformar o que você tá fazendo num negócio, você tem que estudar a melhor forma dele acontecer. E o podcast hoje ainda tem muito potencial. Mas uma coisa que eu, infelizmente, vejo muito é a galera que... Eu falei isso, acho que foi no programa com PH, se eu não me engano. Radiofobia, acho que 40. Que existem os entusiasmados e os entusiastas. À medida que os entusiasmados, que é aquele cara que conheceu, achou foda, começou a baixar todos, fez maratona, esse é o entusiasmado, né? À medida que esse cara, ele se torna um entusiasta e resolva fazer também... Ele, quando ele sai do limite de ouvir para a fase de fazer, aí ele tem que se profissionalizar. Minimamente, ele tem que se profissionalizar. Fazer algo então, ouvível, né? Algo ouvível, ou seja, qualidade de áudio, equipe bacana, pauta legal. É, o pauta legal, Perna? Olha, dá uma olhada aí à sua esquerda. Olha! Ó, pelo tamanho, olha, tá ilegal, viu? Que delícia, meu amor. Tava sentindo uma cosquinha aqui do lado esquerdo. Ui, eu pensei que fosse o seu nonô com o mal de Parkinson dele. Agora eu vi que não, porque eu olhei essa cabecinha e falei, é um pigmeu? Não é um pigmeu aqui do meu lado. Pigmeu careca? Tá, é um pigmeu careca? Tá. Então o cara tem que se profissionalizar, cara. Profissionalizar não é assim que ele tem que fazer um curso, investir, não. Mas assim, ele tem que ter um software bacana, então ele tem que aprender a mexer nesse software, sabe? Ele tem que saber que não basta você gravar um programa com um áudio com uma qualidade péssima e depois renderizar ele com 320 kbps achando que isso vai melhorar a qualidade do som. Não vai. É verdade. Não adianta ele ficar passando 1.500 plugins no negócio que é só ruído, porque não vai tirar, entendeu? Então tem algumas coisinhas assim, e eu acho que a gente, quem tem um pouco mais de eu não digo entendimento, mas que consegue ou que já estudou, que faz isso, eu acho que a gente tem que dividir esse conhecimento, entendeu? Legal. Então é em cima disso. É raro isso, hein, cara? É em cima disso que eu quero fazer. A gente, talvez a gente consiga, eu e o Tato, o Mal do Radiofobia, também o Mal lá do Air Geeks, a gente tá pensando em fazer um negócio na Campus Party pra gente, sabe, dividir esse conhecimento com quem tá querendo fazer, ou com quem tá fazendo e tá sentindo dificuldade, sabe? Como melhorar a qualidade do áudio com o equipamento que você já tem, sem ter que gastar, ou se você quer gastar, até quanto você quer gastar, dá um conselho, mas um conselho, sabe, certo, e não aquele negócio, compra não sei o quê. Não, olha, fazendo tal coisa, você vai chegar em tal resultado. O que você pretende com o seu programa? Eu pretendo isso. Bom, então eu indico pra você começar por aqui, depois, entendeu? Tentar ajudar nesse sentido, sabe? Já que a gente não ganha nada, pelo menos que a gente faça alguma coisa de útil, entendeu? Porra. Mande suas considerações finais, senhor Léo Lopes, fala pra caralho. Eu adoro vocês e, meu, é isso, cara. Não tem considerações finais. Eu não vejo a hora de receber vocês lá também no nosso programa. Cara, eu sou Tosco Chanchadeiro até a morte. Nossa, olha, é com muito, né? Puxou... Cuidado, hein? É daí pro inferno, hein? Vai. Puxou... Vai falando essas coisas aí, viu? Puxou até o R agora, da morte. Até a morte. Eu não tenho muita salvação. Pelo que eu faço, o inferno pra mim já tá garantido. Então eu sou daquela política que já que é pra ir pro inferno, vamos abraçado no capeta, entendeu? Ui. Desce amassado no pau do perna. Que aí você não cai de uma vez, tá vendo? Pelo menos não. Você tem uma muleta pra te escorar na hora do cara. Léo, foi um prazerzaço, cara, poder aí... Aí nem fudendo, com prazer é muito mais caro, cara. O prazer é pelo menos o dobro do preço, meu. Nossa senhora. Isso é porque você não viu aí do tamanho do Busanfan aqui. Léo, muito obrigado. Valeu, velho. Valeu pelas dicas aí que você deu aí e tal. Contou um pouco da história do Radiofobia. E sua história de vida aí também bacana pra caralho. Eu só quero dizer ao ouvinte, o Tosco Chanchadeiro, que a resposta só foi séria porque a pergunta também foi. Entendeu? Então eu também quero, pra encerrar, pra não ficar o clima assim de velório, eu quero falar com o meu amigo... Já pagou demais. Silvio. Toca a campainha, rock. Toca a campainha, rock. Toca. Vai, Silvio. Vai você, Silvio. Agora ele deu de mim, tá? Não vai fazer isso não, vai pra lá. Merda, sobe a música, merda. Sobe a música, merda. Vai pra lá. Vai pra lá. Filha da...